Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. A Floresta Encantada. Domingo e quarta-feira, às 10 da noite. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, são os sons do rock psicadélico, progressivo, krautrock, exótica e muito mais. E hoje começamos o programa com os Big Star, regresso a 1972, os Big Star com o tema When My Baby's Beside Me, para uma banda que infelizmente não teve o sucesso comercial que na altura, na época, em inícios dos anos 70, muita imprensa e também os agentes musicais pensavam que os Big Star iriam ter. No entanto, a banda acaba por ser citada por inúmeros nomes já anos mais tarde, já na década de 80, desde os R.E.M., passando pelos Replacements, pelos Posies, por Teenage Fan Club, muitos a citarem a música de Big Star como enorme influência, e tem mesmo, essa música acaba por ditar todo o power pop dos anos 80 norte-americanos, um power pop de guitarras norte-americano que surgiu já na década de 80 e liderado, um movimento liderado pelos R.E.M. Os Big Star, a junção de dois génios musicais, Alex Chilton e Chris Bell, tentou uma carreira a solo após o fim dos Big Star, não conseguiu ter essa carreira a solo, infelizmente viria a morrer com apenas 27 anos após um acidente de viação. Chris Bell, que chegou a lançar ainda um single, I Am The Cosmos, e o lado B, You And Your Sister. Já uma reunião de canções surgiu apenas em 1992, canções captadas durante a década de 1970, isto na altura em que a editora de Big Star estava a reeditar os registros do grupo, como o Number One Record, de onde retiramos a música que abriu a floresta de hoje, também Radio City, o Third e Third Sister Lovers. Esses discos foram reeditados e a editora aproveitou e lançou I Am The Cosmos, uma coletânea em 1992 de Chris Bell. Regressamos a esse single inacreditável por parte de Chris Bell, I Am The Cosmos, que já rodou aqui na Floresta Encantada. Vamos ouvir You And Your Sister, que conta também com harmonias vocais de Alex Shilton. Este é Chris Bell a rodar hoje na Floresta Encantada. Say my love for you ain't real. But you don't know how real it feels. All I want to do is to spend some time with you so I can hold you. Hold you. Your sister says that I'm no good. I'd reassure her if I could. All I want to do is to spend some time. Don't talk sand. Don't talk no man. Don't talk rules. Don't talk vows. Don't talk now. I don't wanna hear the same old song. Too many rights that still make her wrong, baby. I know she can't hurt me less by talking more, no. She can make good what was bad before. No, it's too late now for me to lie, and I can make a second try. I just came on back, babe, got to say goodbye, goodbye. Don't talk now. Na Floresta Encantada, as canções de Chris Bell e também de James Taylor, primeiro a melancolia única de Chris Bell, You and Your Sister, um tema que nos anos 80 foi revisto por This Mortal Coil, a reunião dos vários músicos da 4AD na época. Chris Bell, um dos génios musicais de Big Star, que também já passaram aqui na Floresta Encantada no início do programa de hoje. Entretanto, passamos para James Taylor, um dos maiores ícones da música norte-americana. Escutámos Don't Talk Now para James Taylor no disco de estreia homónimo, editado em 1968, um álbum gravado no Reino Unido e na altura editado pela Apple Records dos Beatles. Aliás, James Taylor foi o primeiro artista a assinar pela editora dos Beatles, a Apple, e este disco, o álbum James Taylor tem mesmo a contribuição de George Harrison e também de Paul McCartney, e James Taylor também conseguiu acompanhar na época a feitura do disco branco dos Beatles, acompanhou esse processo todo, porque também estava ele mesmo a gravar as canções para o seu disco de estreia e o único a sair pela etiqueta assinada pelos Beatles. E passamos para um Beatle, Paul McCartney, em 1971, no álbum que sucedeu imediatamente a Ram, obra-prima a solo do ex-Beatle. Já Wildlife é o primeiro a contar com a banda Wings e também com muito input criativo por parte da esposa de Paul McCartney, Linda McCartney. Vamos ouvir uma das músicas deste registro. É um álbum muito descontraído, muito pastoral, a abrir caminho para o rock dos Wings durante a década de 1970, ainda longe do registro, por exemplo, Band on the Run, que foi o grande sucesso comercial de Paul McCartney and the Wings. Aqui vamos escutar a faixa Some People Never Know, e como disse, há aqui um som muito pastoral e com as harmonias vocais de Linda McCartney a surgirem. Então, neste tema de Paul McCartney and the Wings, para ouvir agora na Floresta Encantada. Thank you. When I live my dream, I'll take you with me, riding on a golden horse. We'll live within my castle, with people there to serve you, happy at the sound of your voice. Maybe I'll slay a dragon for you, or banish wicked giants from the land. But you will find that nothing in my dream can hurt you. We will only love each other as forever when I live my dream. When I live my dream, I'll forgive the things you told me and the empty man you left behind. It's a broken heart that dreams, it's a broken heart you left me. Only love can live in my dream. I'll wish and the thunder clouds will vanish. Wish and the storm will fade away. Wish again, and you will stand before me, while the sky will paint an overture and trees will play the rhythm of my dream. When I live my dream, please be there to meet me. Let me be the one to understand. When I live my dream, I'll forget the hurt you gave me. Then we can live in our new land. Till the day my dream cascades around me, I'm content to let you pass me by. Till that day, you'll run to many other men, but let them know it's just for now. Tell them that I've got a dream, and tell them you're the starring role. Tell them I'm a dreaming kind of guy, and I'm gonna make my dream. A Floresta Encantada e um regresso ao primeiro disco de David Bowie. Foi em 1967, precisamente no ano do Verão do Amor, que David Bowie lançou o seu primeiro disco, simplesmente David Bowie. Estivemos nestes últimos minutos, When I Live My Dream, uma das faixas deste registro de ambiente pop, também aqui ali polvilhado com elementos mais psicadélicos, e o início de toda essa carreira fantástica que foi de David Bowie. Antes de Bowie, estivemos com Paul McCartney and the Wings no registro de 1971, Wildlife, o primeiro com a banda Wings. Paul McCartney and the Wings com Some People Never Know. Seguimos agora com Syd Barrett, o primeiro líder de Pink Floyd e de quem, por exemplo, David Bowie era grande fã. Syd Barrett, que saiu dos Pink Floyd logo após o segundo disco da banda, em 1968, Saucer Full of Secrets. Syd Barrett, que lançou apenas dois discos em nome próprio, Madcap Laughs e também Barrett, os dois de 1970. Em 1989 chegou uma coletânea de título Opel, que reunia inúmeros temas que ficaram de fora dos dois primeiros álbuns de Syd Barrett e também vários outtakes dessas músicas dos primeiros registros de Barrett. Vamos continuar com um inédito na altura, em 1989, e que surgia pela primeira vez em Opel. Tem o mesmo título, Opel. É Syd Barrett a passar agora na Floresta Encantada. On a distant shore, miles from land, stands the ebony totem in ebony sand, a dream in a mist of grey. On a far distant shore, the pebble that stood alone in driftwood lies half buried. Warm shallow water sweeps shells, so the cockles shine. A bare winding carcass stock shimmers as flies scoop up meat. An empty way dry tears. Crisp flax squeaks, tall reeds make a circle of grey in a summer way around man. Soot on ground, I'm living. down a nature-filled path where the sudden scent catches you and you try to stay its flavor and find at its source a green leaf already reddened. All things have a pattern. Dois verdadeiros diamantes loucos na Floresta Encantada. Primeiro com Syd Barrett, com o tema Opal, um inédito que em 1989 surgia na coletânea com o mesmo título e uma música onde se pode sentir todo o universo trágico de Syd Barrett, ele que tinha uma imaginação imensa, mas que aos poucos se estava a despedaçar. Isso sente-se nestas músicas de Barrett, tanto do primeiro como do segundo disco, como nos inéditos que surgiram nesta coletânea em 1989, e sentimos isso na música que escutámos lá atrás, a faixa Opel para Syd Barrett, ele que foi o primeiro líder dos Pink Floyd. Entretanto, passámos para Arthur Brown nestes últimos minutos com o tema Time Confusion. É uma das músicas do primeiro disco de Arthur Brown, de 1968, The Crazy World of Arthur Brown, um dos grandes momentos do rock psicadélico do Reino Unido, para um frontman que ao vivo gostava de teatralidade e também de chocar o público que estava à sua frente. Referir que nesse disco The Crazy World of Arthur Brown estava também o tema Fire, que já passou várias vezes aqui na Floresta Encantada. Um tema curioso porque no Reino Unido esse single chegou ao primeiro lugar e nos Estados Unidos chegou a número 2 da tabela da Billboard, apenas atrás do tema Hey Jude dos Beatles. Arthur Brown a conseguir com esse primeiro single um momento histórico na altura para a sua carreira e também para todo o rock psicadélico da época. Nós fomos buscar aqui outra música, Time Confusion, mas onde dá para sentir a voz histriónica de Arthur Brown e também todo o psicadelismo que ele fez questão de colocar neste seu primeiro disco. Viajamos agora até 1 de junho de 1974. Foi nesse dia que aconteceu um concerto especial na sala londrina Rainbow Theatre, que juntou verdadeiros pesos pesados da música da época, Kevin Ayers, que era uma espécie de cabeça de cartaz, mas que convidou uma série de amigos para este concerto, como por exemplo John Cale, Brian Eno e Nico, também músicos convidados para ajudar esta banda, Robert Wyatt, colega de Kevin Ayers no Soft Machine, também Ollie Halsall e Mike Oldfield. Na altura tinha apenas 17 anos quando tocou guitarra neste concerto, que juntou então Kevin Ayers, John Cale, Brian Eno e Nico. A capa deste registro, simplesmente intitulado June 1st, 1974, tem na capa precisamente estes nomes, Kevin Ayers, John Cale, Brian Eno e Nico, momentos antes de entrarem em palco. Eles escolheram uma série de canções cantadas por eles, como por exemplo, Brian Eno escolheu dois temas dele, também escolheram uma música cantada por Elvis Presley, o The End dos Doors, que Nico já tinha feito uma versão e que recupera para este concerto, também temas de Kevin Ayers, mas vamos aqui escutar um dos momentos cantados por Brian Eno, Babies on Fire, uma das canções mais conhecidas dele, e Brian Eno então acompanhado em palco por Kevin Ayers, John Cale, Nico e também com as participações de Mike Oldfield, Robert Wyatt na bateria e Ollie Halsall também na guitarra. Vamos então escutar Babies on Fire, versão ao vivo a 1 de junho de 1974. Babies on Fire. We'll be right back. Thank you. A Floresta Encantada, e com dois momentos a cargo de Brian Eno. Primeiro, em junho de 1974, mais precisamente a 1 de junho de 1974, concerto juntamente com Kevin Ayers, John Cale, Brian Eno e Nico, para um registro que saiu logo depois, a 28 de junho de 1974. Escutámos Babies on Fire, de Brian Eno, e entretanto continuámos com a voz do próprio, também em 1974, para o registro Taking Tiger Mountain by Strategy, escutámos a faixa Mother While Eyeless. Estamos quase a chegar ao fim desta Floresta Encantada, do programa desta semana, que recebeu canções por parte de Syd Barrett, Paul McCartney, James Taylor, David Bowie, Chris Bell, dos Big Star, também os próprios Big Star, e Arthur Brown. E para o final ficam os Bonzo Dog Band, uma banda inglesa, londrina, formada em 1965, e que tinha a particularidade de, no som que reunia texturas do psicadelismo, do jazz, do rock, misturava também muito humor, um pouco absurdo, à maneira, por exemplo, dos Monty Python, e uma banda que acabou mesmo por influenciar os humoristas dos Monty Python, os The Bonzo Dog Band. Lançaram o primeiro disco em 1967, o álbum Gorilla, mas vamos aqui ao segundo trabalho desta banda londrina, The Donut in Granny's Greenhouse, e escutar um tema que sumariza na perfeição tudo aquilo que estive a dizer, esta mistura das texturas do psicadelismo com o rock, e também muito humor. O tema em questão chama-se Humanoid Boogie, pertence então ao segundo disco dos Bonzo Dog Band, editado em 1968, o registro The Donut in Granny's Greenhouse. Fica então para ouvir Humanoid Boogie, agora na Floresta Encantada. Até para a semana. Hi there. Humanoid, half lost.